babadê, babadi, babadá. Dê, babadê, babadi, babadá. Dê, babadê, babadi, babadá. Dê, babadê, babadi, babadá. Sombras da noite vêm para povoar. Fecho os meus olhos, começo a navegar. Estou a dormir, mas também estou acordado. Começo a vê-los surgir por todo lado. No meu peito uma dor alucinante. Mais adiante uma luz resplandecente e distante. Ah, estou a enlouquecer. Ei, espera, deixa-me dizer. Tudo o que eu não disse numa vida, digo num minuto. Eu vejo sombras no escuro. Posso gritar, não, minha voz não tem seguro. Vivo num passado sem futuro. Podes crer, não estou a abalar. Podes beliscar, ouço um som de atrofiar. Na minha cara rolam gotas de suor. E o meu terror é apenas mascarado pela dor. Mas lá no fundo eu encontro uma coragem. Atiro uma mensagem, esperando que chegue a outra margem. Sinto-me perdido no meu pesadelo. Meu sangue são cubos de gelo. Ah, babadê, babadi, babadá. Dê, babadê, babadi, babadá. Dê, babadê, babadi, babadá. Dê, babadê, babadi, babadá. Dê, babadê, babadi, babadá. Dê, babadê, babadi, babadá. Dê, babadê, babadi, babadá. Calafrios me atormentam, eu sei que eles vêm atrás de mim. Algum passo é fácil, yeah, pode ser o fim, ai de mim. Tenho de acordar desta vez, vejo-os rastejar. Comandar por 666, não vale a pena gritar, nem sequer chorar. Sinto-me abafado pelo som do meu calar, não posso falar. Gritos silenciosos posso dar, o eco do mistério atravessa todo o ar. Não sei se bem tu vês tentar correr e não poderes. Não sei se bem tu vês abrir os olhos sem te veres. Daquelas situações em que nada podes fazer, tudo tens a perder. Correr ou morrer ao meio-dia, às três, às seis, às dez horas. Tenho em todo lado uma tafoca, se camapam sem demora. Tenho de acordar, levantar e eu estar na hora. Tentar nunca mais dormir por causa dessa corda. Babadê, babadi, babadá. Dê, babadê, babadi, babadá. Dê, babadê, babadi, babadá. Dê, babadê, babadi, babadá. Dê, babadê, babadi, babadá. Dê, babadê, babadi, babadá. Dê, babadê, babadi, babadá. Yeah, yeah, agora tenho alucinações, visões de raios e trovões, vilões, não tenho direções, são insuportáveis sensações, bizarras situações. Mas lá no fundo eu encontro uma coragem, atiro uma mensagem, esperando que chegue a outra margem. Sinto-me perdido no meu pesadelo, meu sangue são cubos de gelo. Sombras que te levam ao outro lado, onde tudo foi criado, imaginado. Talvez a tua vida seja o sonho de alguém. Não passas numa sombra, vais pelo que contas a quem. O dia a dia, um pesadelo constante. A vida é bela, mas acaba num instante. Estás a dormir, mas sabes tudo o que se passa. Tem cuidado, as sombras andam à tua caça. Sombras que te levam ao outro lado, onde tudo foi criado, imaginado. Talvez a tua vida seja o sonho de alguém. Não passas numa sombra, vais pelo que contas a quem. A vida é bela, mas acaba num instante. Estás a dormir, mas sabes tudo o que se passa. Tem cuidado, as sombras andam à tua caça. Lá. Madness.